Converso aqui na CBN neste momento com o Edilson Andrade, ele que é diretor comercial no Hotel Recanto Cataratas aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação estar com vocês. Recanto Cataratas, que conta a partir já desde esta semana com um novo espaço para a realização de eventos de médio e grande porte aqui em Foz do Iguaçu. Exatamente, a gente teve a felicidade de inaugurar o nosso novo centro de eventos, que a gente nominou de Maestra Eventos e Convenções, e coincidiu com a abertura com um grande evento, o maior evento empresarial comercial do Paraná, que é o FACIAP, onde a gente teve a honra de receber. O nosso espaço, ele tem uma capacidade em auditório para 2.500 pessoas, é um empreendimento aí de aproximadamente 10 mil metros quadrados, que vem realmente ser um dos melhores, mais interessantes e relevantes espaços aí do destino. E esse mercado de eventos é justamente o mercado que o Hotel Recanto ele vem apostando nos últimos anos? A nossa especialidade era o lazer, né? Era receber o turista. A gente tinha uma pequena área de eventos que a gente ampliou para 600 pessoas, mais algumas salas de apoio. Mas como o resort, né? Que a gente passa em dezembro a assinar como um resort termal, alcançou muito sucesso, ganhando prêmios sul-americanos, e a gente tem uma quantidade de 300 unidades lá, uma capacidade muito importante. Os clientes demandavam mais a necessidade de ter um espaço maior. Então, assim, há um ano e meio atrás, a gente decide a criar esse espaço que a gente acaba de inaugurar. O Hotel Recanto, ele vem também trabalhando, houve até uma mudança de marca recentemente, né? Porque era Recanto Parque Hotel, agora é Recanto Cataratas. Como é que foi esse processo? Na verdade, quando a gente transforma o produto, a gente também teve que aceitar a nova natureza dele, né? Então, em dezembro, a gente decidiu, agora o último dezembro de 2013, nós decidimos alterar toda a comunicação visual, mudar inclusive a nomenclatura, onde a gente mantém o DNA Recanto, mas agrega ali Recanto Cataratas, Termas, Resort e Convention, né? Que é justamente já visualizando a inauguração desse novo espaço. Esse novo espaço, primeiro evento nessa semana, agora a convenção da FACIAP, maior evento empresarial aqui do estado do Paraná. Como é que está a questão até de agenda para os próximos meses? Já foi trabalhado com a captação de eventos para os próximos meses? Sim, a captação começa bem antes, né, da abertura. É muito competitivo o ambiente, mas nós somos uma novidade, então chamamos muita atenção, somado já a categoria e a estrutura da parte hoteleira, que é muito completa, que a gente tem. A gente está vendo com muito otimismo o 2015, que tem um cenário meio pessimista, né, que todo mundo conhece, mas a gente está trabalhando para ter uma presença importante aí. Já com alguns eventos confirmados, pré-confirmados, alguns em negociação, enfim, eu acho que a gente tem a possibilidade de ter um 2015 bem interessante. E fica realmente essa nova estrutura, não apenas para o hotel, mas também para o Destino Iguaçu, enfim, é uma forma de fortalecer aqui nossa cidade nesse segmento, né? Eventos, Foz do Iguaçu marcando cada vez mais presença nisso também. Você vê que Foz do Iguaçu é muito curiosa, ela já é reconhecida e consolidada como um dos maiores destinos nacionais para evento, também reconhecida para os eventos internacionais. A gente acabou de atender um evento internacional de altíssima importância, um evento mundial lá. E então esses espaços vêm a somar com os outros já reconhecidos e coloca Foz do Iguaçu realmente como um dos grandes players, né, para destino, para organizadores de eventos. E temos muitos profissionais da área do turismo, da área de eventos e hotelaria nos acompanhando neste momento aqui na programação. Vamos até repassar mais uma vez algumas das características deste espaço ali do Hotel Recanto. A característica é um dos espaços, o auditório, em sua configuração máxima, 2.500 pessoas, né? Exatamente. Então, muito importante o seu comentário a respeito de profissionais. A gente construiu um espaço físico lá, atendendo às últimas necessidades e recomendações dos organizadores de evento, mas não basta só isso, né? Para você operar um evento, você tem que ter ali profissionais da mais alta competência, com credibilidade, experimentados, né? Para que o evento seja realmente um sucesso. Daí a gente dá o tom, inclusive, já pelo nome de Maestra, que vem aí, tem origem na música, né? O nome. E ali a gente reúne um espaço, um teatro, com os melhores equipamentos, né, e com os melhores músicos, né, entre aspas, profissionais do mercado, para atender esse mercado tão exigente. O espaço, ele tem ele começa pelo um foyer de 1.350 metros, onde ali a gente pode servir coquetéis, recepcionar o evento, ou, por exemplo, hoje ele tem ali uma exposição com estandes muito bacanas, uma arquitetura muito legal. Aí você adentra para um auditório de 2.500 pessoas, que pode ser dividido em 3 de 700, e mais um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados de exposição, né? E esse espaço de exposição, ele é multifuncional, ele pode ser uma exposição, ele pode ser um restaurante, ele pode ser aquilo que o organizador quer. Fora isso, a gente tem dentro da estrutura do resort 3 restaurantes, vários bares. A gente tem a característica de ser termal, né? As pessoas, às vezes elas se surpreendem muito quando chegam lá. Nós temos, por exemplo, um espaço de entretenimento muito interessante, composto por boliche, pub, disco, várias salas de jogos, e um spa que é um dos maiores instalados em resort na América do Sul. Então, a gente compõe um produto bastante interessante, curioso, né? E que é novidade, e o mercado gosta muito disso. Quem quiser saber mais, inclusive, sobre as atrações, sobre a estrutura oferecida pelo Recanto, como é que pode fazer? Olha, eu acho que visitando o site www.recantocataratas.com, ali ele já vai poder navegar e conhecer muitas coisas, que a gente sempre tem novidades. A gente acabou de inaugurar mais um dos restaurantes, e lá também tem um filme que a gente acabou de colocar no ar, que ele demonstra de forma mais assim lúdica, interessante, técnica também, o que é o nosso resort hoje. Conversei aqui na CBN com o Edilson Andrade, diretor comercial ali no Recanto Cataratas Hotel, aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado por essa participação na CBN. Nada, Guilherme, sempre um prazer, e eu espero você nos visitar lá para conhecer a estrutura.